Atenção, caçadores. Atenção, caçadores. A pressão vai começar. O gigante chegou. E agora? O gigante chegou. O gigante do Biruta! O gigante. Bora pra cima, meu animal! O gigante chegou. E se não sair da frente, ele passa por cima. Crocodilo Prime, a maior referência à impressão do estado do Pará. E aí? E pra comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar, os irmãos Gordo e Dinho Pressão. É pressão! É pressão! Tá na hora! 1, 2, 3. Vai, gigante! Dá-lhe a dentada, meu animal! Alô, galera do gigante! Bota a mãozinha pra cima! Vai começar, vai começar, vai começar! Joga a mãozinha pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! E bora na contagem! 5, 4, 3, 2, 1, esquerda! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe Crocodilo é pressão. Gordidinho é pressão. Crocodilo Prime. Gordo e Dinho pressão. É bagulho doido. Deixa na batida, deixa na batida. Lá vem o maior sucesso da atualidade. DJ, pode aumentar. DJ, joga o bracinho aumentar, direito pra cima, assim, ó. Vai. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, é no 12, é no 12. E é no 12. Sarra mais um pouquinho. Apagou tudo. Deixa botar meu animal pra rastejar um pouquinho. O gigante da Amazônia rastejando. Vai, gigante. É o animal na área. Vai, gigante. Ele vai pra cima dos caçadores. Pega, meu animal. Pra cima, meu gigante. Aqui é o Gordo e o Dinho. Comandando o show do animal. Amigo Tico da Pedreira. O buraco é o Bofre da Baladinha. Bora, meu parceiro, cara de balsa. O Gelo TH, o Igor do Alverde. Olha o batidão, olha o batidão. Minha amiga Raíssa, a ressaca do aniversário dela. Tô passando mal. E o professor Kleber tá passando mal no camarote. Crocodilo Prime. E nosso amigo DJ Jefferson lá do Hobby. E aí, Jefferson, seja bem-vindo. Acima do normal. Toma, que é pressão. Toma, que é pressão. Já. Quem é que tá gostando? Joga a mãozinha pra cima aí. Cadê o grito das virgens? Quem tem amiga sapatão dá o grito. Quem tem amigo fresco faz barulho aí. E quem é do Paysandu dá uma vaia na galera do Remo aí. Quem é do clube do Remo dá uma vaia na galera do Paysandu aí. Então bota pra explodir o bagulho. Explode. Gostosas aí! Vai, toma, e aí, meu parceiro Alberto Martins? Meu amigo Edson tá cobrado aqui, a primeira dama! Olha o gigante arrepiando! É o animal na área! Vai, gigante! E aí, Vaguinho, dona Nanda? E o meu parceiro Breno Brasil, o homem que é o corpo de porco das aparelhagens! Estremecendo! que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Era bandida. Chegou, tá, e aí, Yasmin? Minha amiga bombou pra minha esposa Rafinha. Tá todo mundo aí, ó. Alô, Bruna. Segura, Vitinha. Alô, Pipirinha. Alex do Lanche. E água do compressão também. Fala, Vitor do Lava Jato. Ele tá na área, bora pra cima. Pega muito safadinho. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Vamos baixar, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Céu, céu, céu. Um, dois, três, já. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. Pega, meu animal. Gostidinho, pressão. É chopitel. Alô, Melri. Chopitel, caralho. É chopitel. É chopitel. É chopitel. E a minha amiga, dona Barbie? Esposa do Igor do Poço Rana. É chopitel. É Thiago Tormento, você, meu grande amigo Nini Showman. É chopitel. E aí, Paulo Bahia, bora pra cima, que lá vem pintada. É aniversário do Muralha. E ele bota pra cima. Essa aqui eu vou mandar pro meu parceiro, cara de balsa. Ele que veio comemorar o aniversário do Muralha. Aqui no Gigante Crocodilo. E o camarote vai rolar dentada pra todo lado. É crocodilo. E aí, Gelo Caçador, um abraço, Danielo. Segura. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. O meu parceiro, o bigo do Chacha Baixa. Ninguém derruba. Ei, a primeira dama, Raíssa. Agora você tá na ressaca do seu aniversário. Parabéns, Raíssa. Sua cabeça. E a gente manda um abraço também, nosso parceiro bicho da cabanagem. DJ Jefferson do Robson. Bora, Jefferson! E meu parceiro Pipirinha. Doido pra dar o corte, né, Pipirinha? E meu parceiro MC Huguinho. E aí, Huguinho? E aí, Moranguinho? Meu amigo Célio e a Loura. O Henrique, você. O Henrique Céu, um abraço pra você, o japonês do Telégrafo. É, DJ Mel. Fala, japonês. Lá vem mais uma, lá vem mais uma, lá vem mais uma, já. Joga a mãozinha pra cima e prepara a dentada aí, ó. Dentada, dentada, dentada, dentada. Vai com o Sorinha. É a GDB invadindo Biruta. E a galera birutando, birutando, birutando, birutando. Ali a dentada, ali a dentada, ali a dentada, a dentada, a dentada. Bora endoidar, bora endoidar. Vai, vai, vai, bandido. Arrepia de vibração, não alivia. Vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar. Vai dar BT, vai dar, vai dar BT, vai dar. Menino, show meu, um abraço, Nino. E o Paulo Bahia também tá na área. E aí, DJ Landuco, é a parada, mandinho. Ela gosta de doidar. Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandida. Olha os fãs da fita, bota! Ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. E o meu parceiro, o vinho das caras. Que só coça pros ladrão. É de desse gordo, eu gosto, é assim, ó. Que só coça pros ladrão. Bota na pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Então toma mais um. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. E aí, Thiaguinho Blackhead, segura, moleque. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Olha o gordinho arrepiando, arrepiando, arrepiando. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as nosso amigo Panda. Girando, girando. Um abraço pra você, meu brother. Então toma pressão, Panda. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, agora. Foi lá pra casa. E o meu parceiro Steve Reis também tá na área. Depois de Scott. E o Rafael Lins também tá aqui comigo. E aí, Rafael? Quase que de você também. E o meu parceiro Bituga da ponta. Vale, Bituga! Tá com o Tormento também tá na área. ouvir. E toda a galera, valeu, meu amigo Rafael do Pundo. E aí, mascote? Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, batidão, batidão, batidão. E doida, vai, vai. E meu parceiro Wesley dos Magnatas. Ser bom, tem que ser diferente. Gordo e de impressão, sinta a diferença. Meu amigo Xande sem freio. E aí, Daniel do Carimbó da Sorte, segura, Playboy. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar você. Hoje estamos recebendo aqui o nosso empresário lá da Mobs Story. Agora vai pegar. Inaugura dia 21 lá no Shopping Ananindeua. No segundo piso. E ele já trouxe um brinde pra galera aqui, ó. Uma camisa muito transada da Mobs Story. E eu vou jogar pros caçadores aí, ó. E aí, o parceiro é o Nergaia. Um abraço pra você e a galera da Real Fest por ali. E a companhia Wesley dos Magnadas. É todo mundo aí, ó. Bora, Maílson, da família Roxon. Como é que é? Alberto Martins, no som que ele gosta. Crocodilo Prime. Rapaz, quem será que pegou essa camisa, olha? Muito top, olha. E a Mob de história no telão, neném. Bora pra cima, senhor. E aí, Crocovite, passa o pano. We'll be right back. depois. Um mais um, menos você. São amores, amores que matam. Agora vai. Estou dividido. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Oi, senti. Jato, você, o bigodinho. Já não sei o que. Iago do Gol Pressão. Bora, Alex do Lanche. Meu amigo Diego, sua esposa Adriele. Meu amigo Fagner, sem miséria. E aí, Fagner? Pituca da ponta. Nunca está presente com meu parceiro Elvis. Sempre que eu te e aí, Elvis? Amigo. E nosso bonde doideira também aqui na retaguarda. Um abraço pra vocês, dos irmãos. Gordo e Dinho Pressão. E aí, meu parceiro Celo? E aí, a Loura de Malta na área? Obrigado, garoto! Vou tirar o pé dessa relação. E nosso amigo Rodolfo Guimarães. Prefiro. E a sua primeira dama? Cuidado, a vovó do Croc e os seus netos empresários. Tirar o pé. Orelha Genegal, Netinho. Relação, a Samia Torres aqui do lado esquerdo. Obrigado, valeu! Mais, né? E meu parceiro Grego? Só e o nosso stop do comércio, agora é Grego! O Renanzinho, o Igor, o nosso parceiro Eric, os foi na frente aqui na área. Aqui. Que está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, vira, calma aqui. É cocada boa, não é? É cocada boa. Isso aqui é do Celo. É cocada boa, não é? Muralha. É o seu aniversário, meu brother! É o animal na área! Vai, gigante! Agora o Wesley dos Magnatas. Olha o Vaguinho DB que tá aí. E aí, Vaguinho? Isto. Tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. E o Melody? Fiz um cachorro. Um empresário Ramon Bahia. Doutor Carlos Filho. Mas acho que era pouco. Heloise Peckman. Paula Rezende, o Manuel Luz e o Renan Bahia, valeu! Me traía e eu dizendo a todos da minha maravilha. E a chave tá em cima da mesa, longe vai. Fábio Roqueta na área. E aí, Fábio! Suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Meu amigo Júnior Souza, sou melhor, ele também tá no gigante. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. É o homem da enzima. Lento como sempre quis. Deu muito agulhado na sua LSB. Ele mesmo. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. Croco. Eita. Eita. E aí, meu parceiro Chibata do Rock. O Robson dos Fugitivos, Jonas, o Alexandre, olha aí, o Doug, o Rogerinho e o meu parceiro Potter, o Potter. Altair Correia, o nome dele. E aí, WMB. Meu parceiro Raiuz do Carvalho. Bora, Raiuz. Fugitivos na área, valeu! Bora, Jonas! E o meu parceiro Robert, ele tá num som que ele dá valor! Crocodilo Prime! Eu bumbum balança, então joga essa puta que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Agora, bichinho! Agora, vai, vai! E o meu parceiro Bisque da Cabanagem, ele gosta assim, ó! Ela é minha colega, ela faz coisa que nenhuma outra faz. Quebra de ladinho. E aqui no nosso telão, a loja Josi Modas da Lidenê. Ao vivo. Ela vem na minha casa ou eu vou pra casa dela. A vida é um livre, a vida ela toma na frente. Rafael do ponto também, da área. Toma na frente, ela toma. Bora, Rafael. Ela toma na frente, ela toma. Como é que é? Ela toma na frente, ela toma. Olha o Paulo Bahia registrando tudo no gigante. Crocodilo. Segura o gigante! Segura o gigante! Tá furioso! Tá furioso! Tá furioso! Segura o gigante! Tá furioso! Solta o crocodilo, é! Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Pega, meu animal! Gordo e Dinho pressão! Gordo e Dinho pressão! É bagulho doido! Federal, você tá que tá, Federal! Pega essa dentada, dentada, dentada. É o Gordo e o Dinho. Rapaz, esse federal tá muito onda hoje. Não alivia. Olha a explosão do Dinho, pressão. DJ Gordo maluco. 13, segura o Cido, o Neto, o ministro. Olha o Breno Brasil, mano. Tá furioso, estremece. Pega essa dentada. O meu produtor, Leandro Bezerra. Dourado novamente. E aí, Carioca? Felipe Lopes, do gigante, os produtores oficiais do Gordo Dinho e de toda a empresa Crocodilo. Bora abrir o Brasil. Um abraço pra você e o meu parceiro amigo do Posto Rana tá na área. Ele fala assim pra mim: não alivia. Pra cima, garoto. Meu parceiro Leandrinho. Aí, só de boa, né, Leandrinho? Gigante. Só. É crocodilo. Solta o crocodilo, é. Bagulho é louco, bagulho é louco. Nosso amigo Bruno da 15 da Batilha. Bagulho é louco. Pra ver mais um, bora ver. Ei, DJ Gordo. Fala. Ei, Dinho Pressão. Tchau. Pode sentar a batida. Pode sentar. A tua pisa aqui é selada, Joyce. Tá louco, DJ tá pegando. E aí, Juninho, cadê o John Arley? Dá de uma pisa. Já. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma. É a ressaca do aniversário, meu parceiro Doug. Toma sua pisa. E ele tá na área, Maurinho, segura Doug. Toma sua pisa. Ô, Melry. Ele é só a primeira dama. O nosso amigo Rogério da Bros. E os fugitivos na área, obrigado. Eu te falei que um dia eu ia vencer. Eu avisei que eu ia me tornar gigante. Desce siroque, cerveja, tequila. Não tá sabendo nós que manda nesse instante. E é o bonde doideira do croco. É o gigante. E a família prejuízo. Time, o anime. E aí, minha família prejuízo. Vai, é o dourado tá na voz. Amigo skate, você, meu amigo Steve Reis. Chegou do empate. Rafael Lins. Então se liga, tá. O homem que presenteou o gordinho. Doideira do croco. Com as camisas muito top. Valeu, Rafael Lins. Manda mais um whisky. Ei, DJ Gordo. Ei, Dinho Pressão. Pode sentar a batida. Pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado. Tá pronto pra dar de uma chegou o DJ que agita. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. A galera joga o bracinho direito pra cima assim, ó. E joga o bracinho direito pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. A galera do fundão, do fundão, do fundão, do fundão. Vem comigo, vem, vem já, vem. Joga a mãozinha pra cima e começa a tremer. Pra lá, pra cá. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. E treme, treme tudo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Já, já, já. DJ Jefferson do Rob, passa o quando, como é que é? Crocodilo Prime, um predador enorme, perverso e voraz. Não vale se queimar. Inventei uma dança, inventei uma dança, muito louco, inventei uma dança, inventei uma dança. Como é que é, Marlon Branco? Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Ainda tem o seu nome, ei. Não vai chorar. Eu quero ouvir vocês cantando bem alto. Vai, vai, vai, já. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão. Olha só, de hoje é a formatura da Lai do Barreiro. Parabéns, Lai. Que Deus abençoe você, mulher. Você não sai da minha memória. Esse é meu produtor. Saindo hoje. Parabéns, garoto. Já tem parabéns pra galera. Alô, Moranguinho. Ela não se despediu. E é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Agora com vocês, vai. Quero ver. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço. se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. E aí, 100 minutos! Você! Eu quero ver se você te garante. Mais alto, vai. Já, já. Não dá. Mais alto, vocês! E ela é o quê? Ai, então toma mais uma! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Eu sou maluca. E a barbearia? galeria dos brothers no telão. Louca por você, eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. Pra mim o Diego Caçador. Louca, eu sou maluca, maluca por você, eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. Pra mim o Demi do Clube do Remo. Ele disse, gordo, eu gosto de marcante demais. Toca mais uma, toca mais uma. Você diz que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua aspiração, ou até dona do seu coração. E agora? Mas eu duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. Tique Buti Marcas. Largue essa mulher. No telão, neném. Sou de um jeito que ela não sabe. Largue essa mulher. Paulinho Lobato, você. Fica comigo. O tio Grande Welder. Largue essa mulher. Coladão, você, o Bel Cleito. Sou de um jeito que ela não sabe. Andressa Léa, Larissa, mora aqui, ó. Hoje o bagulho tá doido. Daqui a pouco tem uns parabéns pra galera. E o Gordo e o Dinho vão botar pra tremer. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Joga a mãozinha pra cima e treme, treme, treme tudo. Treme, treme tudo, treme, treme tudo. Treme, treme tudo, treme, treme tudo. Treme que treme, treme, treme que treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, funciona. Lá eu não sei. Quem tá aqui é o Gordo e o Dingo. Pressão. Aqui, ó. Glória Bazuco, o Renan Fábio, de Delandu, Solado Pacheco e a sua primeira dama, Daniele. Daniele Castro. E aí, Júlio Gordo? Olha a orelha da GDK, a orelha. E o Netinho acima é Torres também, tá na área. Rodrigo dos Fânigos, o Evertinho também, os garotos do Red na área. E aí, Lono Bazuca? Baby, I've been here before. I know this. Marcelo. É crocodilo. O Daniel do Calimbo da Sorte. E o nosso amigo Xande Sem Freio. É a galera da TS aqui, ó. Gigante Crocodilo Prime.